água do rio que vem da nascente, que desce do monte criando corrente, fazendo caminho, abrindo vertente, cortando vereda, formando afluente. A água do rio tem medo de gente. A água do rio que é tão diferente da água do mar, do céu, da aguardente, que rompe barreira, que vira uma enchente, que zigue-zagueia, mas que segue em frente. A água do rio tem medo de gente. A água que segue correndo em desvio, riscando seu leito de um jeito arredio, tem medo de gente no seu rodopio. E o medo que sente não é desvario, que é gente que mata a água do rio. Que desce do monte criando corrente, fazendo caminho, abrindo vertente, cortando vereda, formando afluente. A água do rio tem medo de gente. A água do rio que é tão diferente da água do mar, do céu, da aguardente, que rompe barreira, que vira um enchente, que zigue-zagueia, mas que segue em frente. A água do rio tem medo de gente. A água que segue correndo em desvio, riscando seu leito de um jeito arredio, tem medo de gente no seu rodopio. E o medo que sente não é desvario, que é gente que mata.